pensamento da gentalha é cheio de malícia. Vai virar notícia. Fique ligado que os parasitas querem se apossar. Como o sangue suga sua energia devorar. E aí andar tranquilo vai estar distante. Vai estar distante, vai estar. Não, não, não demore, não, não. Não demore, não, não, não. Você quer mais, você pede bis. E vai pintando toda aquela euforia. Você tá legal, você tá feliz. Você agora é mais um freguês. Na lista dos otários, a bolada vez. Sem dinheiro e viciado, você tá fudido. Nariz nervoso, que gostoso. Vende camisa, mané, vende o relógio. Vende camisa, mané. Vende camisa, mané, vende o relógio. Libera a sua mulher. Vende camisa, mané, vende o relógio. Vende camisa, mané. Vende camisa, mané. Vende relógio. Libera sua mulher. Tenha cuidado com o que quer, no que vai acreditar. Pois o poder invade a alma e consegue transformar numa pessoa diferente. Que parece ser você, mas não é você. Não é você. Fique ligado que os parasitas querem se apossar. Com o sangue sua energia demorar. E aí andar tranquilo vai estar distante. Vai estar distante, vai estar. Não, não, não demore, não, não. Não demore, não, não, não. Deprimente, se está ligado nessa, pule logo fora. Fique esperto, mano, que a justiça aqui leva.